Eu sou abençoado, sou abençoador. Eu sou abençoado, sou abençoador. Eu te abençoo em nome do Senhor. Eu sou abençoado, sou abençoador. Eu sou abençoado, sou abençoador. Eu sou abençoado, sou abençoador. Eu te abençoo em nome do Senhor. Eu sou abençoado, sou abençoador. Eu quero ouvir agora só os abençoados cantando. Eu sou abençoado, sou abençoador. Eu te abençoo em nome do Senhor. Eu sou abençoado, sou abençoador. Hoje o programa começou com a Tereza Cristina cantando Abençoada, abençoando a gente, né? Essa menina tem um talento enorme, a música é dela mesma. Ela faz música uma atrás da outra e grava um CD um atrás da outra também, né? Um CD um atrás do outro. É a Tereza Cristina aqui de Brasília, que cantou pro Orlando Caldeira, meu novo amigo do Facebook do perfil número 2. Orlando, um abração para você, seja muito bem-vindo. Ataíde Alexandre, Acordo para Sonhar. Eu acordo pra sonhar. Gosto de sonhar te olhando. Sinto o coração coçar, dá vontade de gritar. Estou amando. Gosto de sonhar vendo você. Fico imaginando o que fazer. O pensamento escapa pelos olhos, percorrendo seus segredos. Avança por detrás de suas roupas, no caminho dos meus dedos. Obrigado por você existir. Obrigado por você me amar. Acordo pra sonhar, acordo pra sonhar. Acordo pra sonhar, acordo pra sonhar. Eu acordo pra sonhar. Gosto de sonhar te olhando. Sinto o coração coçar, dá vontade de gritar. Estou amando. Gosto de sonhar vendo você. Fico imaginando o que fazer. O pensamento escapa pelos olhos, percorrendo seus segredos. Avança por detrás de suas roupas, no caminho dos meus dedos. Obrigado por você existir. Obrigado por você me amar. Acordo pra sonhar, acordo pra sonhar. Acordo pra sonhar, acordo pra sonhar. Acordo pra sonhar, acordo pra sonhar, acordo pra sonhar, acordo pra sonhar. Eu gosto desta canção, Ataíde Alexandre, Acordo pra Sonhar. Pro Alim Lagoa, de Catulé do Rocha, na Paraíba, meu novo amigo do Facebook. Alim, um abração para você, seja muito bem-vindo. E um abraço para a turma boa da Paraíba, pessoal lá o Eduardo Cassol e a Suzane Cassol, lá da Conchas Pousada, lá em Conde, a 26 quilômetros de João Pessoa, é um pedacinho do paraíso, viu? Quando você for para aquelas bandas lá, se hospede lá na Conchas Pousada, que é um lugar maravilhoso, além da hospedagem, né, do carinho do Eduardo, mas a Suzane, um lugar paradisíaco para você descansar, né, e fugir desse estresse de hoje em dia. Fernando Mendes, Recordações. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Música. meus sonhos que eu acalentava, as coisas que eu acreditava, você levou. Levou a minha vida inteira, tive a dor por companheira, sofri demais. Eu vou vivendo de saudade e dessa tal felicidade. Gostaria de saber recordações fazem chorar, recordações não vou guardar, recordações fazem chorar, recordações não vou guardar. Tanta tristeza no meu peito, e eu tentando achar um jeito de não lembrar de tudo que era nossa vida. Não pensei em despedida, chorei demais. A minha vida está errada, eu tinha tudo e agora nada. Sobreviveu. Eu vou vivendo de lembrança, mas guardando a esperança de encontrar um novo amor. Recordações fazem chorar, recordações não vou guardar, recordações fazem chorar, recordações. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Fernando Mendes, Recordações. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não? Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Você organiza o seu evento, prepara a sua festa, planeja tudo e a RBM Música leva a alegria dos seus artistas. É só você ligar 61 99 81 3601, 61 99 81 3601, e você leva para sua cidade o show de Márcia Ferreira, Eliane Samuel, Wagner Simão, Djalma Lima, Edelson Moura, Rael Braga, Sula Mazurega, Chico Rei Paraná, de Paulo e Paulino e Amado Batista. 61 99 81 3601. O e-mail é rbmmusica@gmail.com. Eu só recomendo que você telefone pelo menos uns 6 meses antes. Não deixa para a última hora não, viu? Senão você vai pagar mais caro e corre o risco de não ter o artista. E a RBM tem um artista do tamanho do seu evento. Desde a estrela da companhia, o Amado Batista, até os meninos que estão começando. Eliane Samuel, Wagner Simão. Né? Tem muita gente aqui para... Todos... muito talentosos, viu? Você vai gostar. Qualquer um que você levar aqui, você vai achar bom demais da conta. Porque se tem uma turma que tem talento, são esses artistas da RBM Música. Experimenta pra você ver. A minha amiga Ângela de Abadia dos Dourados, vereadora, guerreira e também diretora da Ativa FM de Abadia dos Dourados. Outro dia ela me mandou uma mensagem e pediu uma música. Eu toquei a semana passada. Só que na hora que eu toquei, meu papilinho tinha sumido, viu, Ângela? Aí eu peguei e vou tocar de novo hoje para fazer direitinho, do jeitinho que você mandou, viu? Quem pediu essa música foi o Miltinho, lá lá do bairro Beira Rio, né? Ele tem um bar. E a turma lá que gosta da manguaça, reúne. Fizeram até a Ângela mudar o horário do meu programa lá em Abadia, passou para a parte da tarde, que fica lá escutando, tomando as cachaçinhas dele lá, contando prova, falando mal da vida dos outros, né? Metendo o cacete no governo, seja municipal, estadual ou federal, porque o lugar bom de meter o cacete no governo é no boteco, né? E também, desculpa, o pessoal da cerâmica não perde, né? Miltinho, um abração para você, para a turma da cerâmica, para a Ângela, para todos os meus amigos de Abadia dos Dourados, fica ali pertinho do Coró. Tom Oliveira, o prefeito. Nordestinos e nordestinas, nas próximas eleições, não esqueçam, Tom Oliveira para prefeito. E eu agradeço antecipadamente. Mamãe, agora eu quero ser prefeito. Garanto que vou me candidatar. Do jeito que já sei, menti bastante. Acho que de hoje em diante minha vida vai mudar. Pra quem me apoiar eu dou um abraço. E se fala mal de mim eu dou dinheiro e ele muda. E vai ficar tudo do mesmo jeito. Se eu ganhar para prefeito é o mesmo, Deus nos acuda. É a cidade esburacada e o povo vivendo mal. Mas quando a coisa ficar preta, eu invento uma micareta e faço aquele carnaval. Trago o conjunto da Bahia, pago mais do que ele merece. Se pagar 100, digo é 500, desviando os 400, meu saldo bancário cresce. Aí o povo esquece tudo e no embalo desse som a cidade fica feliz. E ainda tem gente que diz: eita, que prefeito bom. A cidade fica feliz. E ainda tem gente que diz: eita, que prefeito bom. Aí no outro dia só se ouve o comentário: o prefeito fez uma grande festa. Cê que é um homem bom. Isso é um prefeito de ouro. E eu que não sou besta nem nada, tô lá só mamãe. Deixa comigo. Mamãe, agora eu quero ser prefeito. Garanto que vou me candidatar. Do jeito que já sei, menti bastante. Acho que de hoje em diante minha vida vai mudar. Pra quem me apoiar eu dou um abraço. E se fala mal de mim eu dou dinheiro e ele muda. E vai ficar tudo do mesmo jeito. Se eu ganhar para prefeito é o mesmo, Deus nos acuda. É a cidade esburacada, ai, ai, ai, e o povo vivendo mal. Mas quando a coisa ficar preta, eu invento uma micareta e faço aquele carnaval. Trago um conjunto de axé music, ai, ai, ai, pago mais do que ele merece. Se pagar 100, digo é 500, desviando os 400, meu saldo bancário cresce. Aí o povo esquece tudo, ai, ai, ai, e no embalo desse som a cidade fica feliz. E ainda tem gente que diz: eita, que prefeito bom. A cidade fica feliz. E tem muito besta que diz: eita, que prefeito bom. Tem emprego melhor do que esse? Daqui a 4 anos eu gasto mais um dinheirinho e tô eleito novamente. Ei, meu bichinho, comigo o negócio é assim. Pouquinho de festa, conversa bonita e todo mundo. O Tom Oliveira cantou fazendo uma homenagem aí, cantou o prefeito, né? Tem muito prefeito aí que vai achar ruim, mas a carapuça, se a carapuça serviu, o que, que eu posso fazer, né? Uma das mais belas vozes do Brasil, Sula Mazurega, Santa Maria. Santa Maria, Mãe de Jesus, iluminai os meus irmãos. O mundo anda tão perdido, tuas mãos, Santa Maria, Mãe das Mães, joga seu manto sobre nós. Mãe, eu te peço de joelhos para ouvir a nossa voz. Tanta gente sem esperança, vivem nas ruas tantos velhinhos, tantas crianças. Por isso eu peço humildemente a sua luz. Maria, Mãe do Amor, fonte de luz e proteção, abençoai nossas famílias, abençoai nossa canção. Nós já pedimos tantas coisas, é hora de agradecer. Muito obrigado, Mãe querida, por essa chance de viver. Aqui na terra há tanta gente sem esperança, vem nas ruas tantos velhinhos, tantas crianças. Por isso eu peço humildemente a sua luz. Olhai por mim, olhai por nós, Mãe de Jesus. Aqui na terra há tanta gente sem esperança, vivem nas ruas tantos velhinhos, tantas crianças. Eu peço humildemente a sua luz. Olhai por mim, olhai por nós, Mãe de Jesus, Mãe de Jesus. Sula Mazurega, Santa Maria, a sugestão do Beijá. Música nova de Rick e Renner, Amar e Chorar. Por onde passo, lembro da gente, sinto saudade, onde está você? Pergunto como é que pode um amor assim se desfazer e se perder. Vou pela sombra dessa incerteza, nessa tristeza tento não pensar. Incontrolável, inevitável, sentir e ver lágrima rolar. Nada vai mudar. Amo, amo, amo mais do que adianta amar e chorar. Onde passo, lembro da gente, sinto saudade, onde está você? E me pergunto, como é que pode um amor assim se desfazer e se perder? Vou pela sombra dessa incerteza, nessa tristeza. Não pensar, incontrolável, inevitável, sentir e ver lágrima rolar. Ah, amo, amo, amo mais do que adianta. Nada vai mudar. Amo, amo, amo mais do que adianta. Nada vai mudar. O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, apontou Rick Renner, Amar e Chorar. Mas o Flavinho não divulga só as grandes estrelas, não. Se você estiver começando a fazer um trabalho e quiser ficar famoso lá em Minas Gerais, é só você ligar para o Flavinho, 61998136601. O Flávio é especialista em Minas Gerais. Ele faz um trecho há mais de 30 anos, em que ele visita mais de 300 emissoras de rádio no estado onde nasce o sucesso sertanejo, que é Minas Gerais, né? 61998136601. No próximo bloco, Tony Campelo e Celi Campelo, Ronaldo Estrada e Rafael e Natália Cavalcante. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. O professor Júlio César Rezende deu aquelas garimpadas que ele dá de vez em quando e descobriu mais uma raridade pra gente, né? Esses dois cantores, eles eram irmãos, né? Tony Campelo e Celi Campelo. Eu não sei se eles... O Tony tá vivo, a Celi eu não sei. Mas na época da Jovem Guarda, ela era conhecida como a rainha do rock, né? Era um talento e um sucesso extraordinário daquele rockzinho ingênuo que se fazia nos anos 60. E ele, além de cantor também, sempre foi o produtor do Sérgio Reis a vida inteira, né? E o Júlio César, o professor Júlio César Rezende, garimpou essa aqui. Você lembra desta? Tony Campelo e Celi Campelo, Canário. Pra ferir o meu coração, que viu meu amor outro alguém beijar, sem de mim se lembrar. Quando encontrei ganhei o meu amor. Tudo mudou pra mim. Hoje perdi o seu calor. Meu lindo sonho chegou ao fim. Pra ferir o meu coração, que viu meu amor outro alguém beijar, sem de mim se lembrar. Ao canário eu vou dizer: vá pedir ao meu bem, pra voltar e não mais partir, ser só meu e de mais ninguém. Ei, essa aqui, só os mais velhos, os mais novos nunca nem viu falar dessa turma. Você lembra desta, Tony Campelo e Celi Campelo, Canário. E se você tiver alguma música sua que você ouviu no passado e tem saudade de ouvir de novo, pode pedir pra gente aqui, porque o professor Júlio César Rezende, ele acha, ele só não acha se não gravou ainda. Você pode mandar pro nosso e-mail, programa cleitoaguiar@gmail.com, no site da radioestudiobrasil.com.br e nos nossos perfis de Facebook, perfil 1 e o perfil 2. Os meninos do Coró, Ronaldo Estrada e Rafael, até você aparecer de novo. Você sabe atacar meu coração e eu não sei me defender. Tô desprotegido contra as armas que você usa pra me vencer. Toda vez que você quer e eu não sei te dizer não, mas eu sei que você quer só uma noite de paixão. Eu que estava muito bem até você aparecer de novo, mas eu juro que não caio no seu jogo. Por que que toda vez que você vai embora eu choro? Achei que tinha te esquecido, mas eu me enganei. Por favor, não me procure, me deixa te esquecer. Só o tempo pra matar o amor que me faz viver. Você sabe atacar meu coração e eu não sei me defender. Tô desprotegido contra as armas que você usa pra me vencer. Toda vez que você quer e eu não sei te dizer não, mas eu sei que você quer só uma noite de paixão. Eu estava muito bem até você aparecer de novo, mas eu juro que não caio no seu jogo. Por que que toda vez que você vai embora choro? Achei que tinha te esquecido, mas eu me enganei. Por favor, não me procure, me deixa te esquecer. Só o tempo pra matar o amor que me faz viver. Por que que toda vez que você vai embora eu Achei que tinha te esquecido, mas eu me enganei. Por favor, não me procure, me deixa te esquecer. Só o tempo pra matar o amor que me faz viver. Que me faz viver. Ronaldo Estrada e Rafael, até você aparecer de novo. Essa dupla é de Coromandel, uma dupla muito talentosa, está começando agora e está pegando um jeito bom, viu? Estou apostando no sucesso desses meninos. Como eu aposto no sucesso dessa garota, a menina deve ter uns 17 anos, se completou 18, foi por agora, né? É daqui de Brasília, é brasiliense, já esteve no nosso programa, já deu entrevista para mim. Natália Cavalcante, Olhos Meigos. Tá me machucando, não sei até quando vou me arrebentando nessa paixão. Meu pobre coração nunca desiste de te esperar, porque sou a sua estrela e você é meu mar. Olhos meigos, negros, paixão que tanto me faz chorar. Ah, ah, ah. Te espero no meu chalezinho pra gente se amar. Olhos meigos, negros, preciso do teu beijo e teu amor. Oh, oh, oh. Preciso do seu cafuné, vem curar minha dor. Meu pobre coração nunca desiste de te esperar, porque sou a sua estrela e você é meu mar. Olhos meigos, negros, paixão que tanto me faz chorar. Ah, ah, ah. Te espero no meu chalezinho pra gente se amar. A brasiliense Natália Cavalcante cantou Olhos Meigos. No próximo bloco, eu tenho uma dica. Você sabia que lá na China, até pra sentar tem que pagar? Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A dica de hoje, se você for viajar para a China, especialmente lá na cidade de Shandong, é bom você levar um dinheirinho extra, porque é o seguinte, na China tem tanta gente, e tem um negócio seguinte, se o caboclo perder a namorada dele no meio da multidão, ele pode catar cada um e levar para cá, que é tudo igual. Mas olha, é o seguinte, lá a China instalou bancos pré-pagos em parque para combater a superlotação. O parque de Yantai, na província chinesa de Shandong, copiou a ideia do artista alemão Fabian Bruchin e instalou bancos em que as pessoas precisam pagar para poder sentar. Eles vêm com uma espécie de pinos pontiagudos, parecendo prego, que só se retrai quando o usuário coloca moedas em uma caixa instalada debaixo do banco. Então, se você chega lá, tá os espinhos para cima, lá, as pontas, os pinos, né? Aí você bota uma moeda, o pino abaixa, você senta. Aí quando passa um tempo lá, você está sentado, o trem futuca você de baixo. Os bancos foram introduzidos na Alemanha como parte de um projeto de Fabian Bruching. Usuários tinham que pagar 50 centavos de euro para poder sentar. 50 centavos de euro para poder sentar, né? Após algum tempo, os pinos surgiam novamente. Então, os usuários recebiam um aviso 30 segundos antes do tempo expirar. Bruching disse que o seu projeto era uma crítica à privatização dos bens públicos. Mas agora, as autoridades do parque de Yantai, na cidade de Shandong, na China, decidiram instalar bancos similares na tentativa de tentar combater a superlotação no parque. É tanta gente para sentar que teve que botar prego, que o nego, se quiser tirar o prego, tem que pagar. A dica é boa, se você for para a China, não esquece. Amado Batista, diz para sua amiga. Pra sua amiga que falou comigo que meu estado é grave, que corro perigo. Diz pra sua amiga. Diz pra sua amiga que me viu assim, só pensando nela sem pensar em mim. Diz pra sua amiga que eu estou no fim. Diz pra sua amiga não agir assim, e conta pra ela tintim por tintim. Pede a sua amiga pra voltar pra mim. Diz pra sua amiga vir me dar carinho, que eu estou carente, estou aqui sozinho. Pede a sua amiga pra vir me ver. Diz pra sua amiga que não está brincando, que eu estou doente, eu estou piorando. Diz pra sua amiga que eu posso morrer. Diz pra sua amiga que falou comigo que meu estado é grave, que corro perigo. Diz pra sua amiga. Diz pra sua amiga que me viu assim, só pensando nela sem pensar em mim. Diz pra sua amiga que eu estou no fim. Diz pra sua amiga não agir assim, e conta pra ela tintim por tintim. Pede a sua amiga pra voltar pra mim. Diz pra sua amiga vir me dar carinho, que eu estou carente, estou aqui sozinho. Pede a sua amiga pra vir me ver. Diz pra sua amiga que não está brincando, que eu estou doente, eu estou piorando. Diz pra sua amiga que eu posso morrer. O cantor das multidões, Amado Batista, diz para sua amiga. Já que eu estou no Goiás, vou trazer dois goianos que fazem sucesso há muito tempo. André Andrade, quem ama, perdoa. Quem ama, perdoa. sol vai descendo, colorindo a tarde. Coração transborda, derrama de saudade. Dá uma vontade afoita, sonhar nos teus braços. Sem medo, sem roupa, flutuar no espaço. Beijar tua boca, esquecer o tempo. Te amar, te amar. Na verdade, quem ama perdoa, quem não perdoa não sabe amar. Às vezes uma palavra à toa magoa, magoa, magoa. Na verdade, quem ama perdoa, quem não perdoa não sabe amar. Às vezes uma coisinha à toa magoa, magoa, magoa. Amor é lindo, merece uma chance. Um pequeno deslize virou uma avalanche. Há dias que acho que vai ter um fim. Só penso em você já, não lembro de mim. Já esqueci de viver, não dá pra te esquecer, não. Quem ama perdoa, quem não perdoa não sabe amar. Às vezes uma palavra à toa magoa, magoa, magoa. Na verdade, quem ama perdoa, quem não perdoa não sabe amar. Às vezes uma coisinha à toa magoa, magoa, magoa. Magoa, magoa, magoa. André Andrade, do Juraildes da Cruz, quem ama, perdoa. O avô do João, Cleiton Aguiar, nos caminhos da vida. Navega nos caminhos da vida, sabe bem o que é sorrir e chorar. Conhece os mistérios da alma, o sorriso que acalma, o desejo de amar. Eu também já sorri e chorei, eu também tanto já naveguei. E depois de pisar em caminhos, de tantos espinhos, a paz encontrei. Aprendi, só se vive uma vez, tanto faz ser um ano ou um mês. Não importa o tamanho do tempo, amar um minuto é viver outra vez. Eu gosto tanto de você, amor, me faz tão bem o seu querer. Ou me enrolar no seu abraço, me relaxo, me desfaço, meu riacho de prazer. Eu gosto tanto de você, amor, me faz tão bem o seu querer. Ou me enrolar no seu abraço, me relaxo, me desfaço, meu riacho de prazer. Navega nos caminhos da vida, sabe bem o que é sorrir e chorar. Conhece os mistérios da alma, o sorriso que acalma o desejo de amar. Eu também já sorri e chorei, eu também tanto já naveguei. E depois de pisar em caminhos de tantos espinhos, a paz encontrei. Aprendi, só se vive uma vez, tanto faz ser um ano ou mês. Não importa o tamanho do tempo, amar um minuto é viver outra vez. Eu gosto tanto de você, amor, me faz tão bem o seu querer. Vou me enrolar no seu abraço, me relaxo, me desfaço, meu riacho de prazer. Eu gosto tanto de você, amor, me faz tão bem o seu querer. Vou me enrolar no seu abraço, me relaxo, me desfaço, meu riacho de prazer. Cleiton Aguiar cantou dele, Nos Caminhos da Vida. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Aniversariando hoje a Amy Pereira da Silva, Rodrigo Lima, Rose Itaporanga, Varley Lopes, Fernando Antônio Girardi, Alexandre Júnior, Kátia Chama, Ercília Silva Pinto, Donizete Costa, Neila Costa, Renato Sabino, José Antônio, Lorena Rezende Silva, Bernardo Brás, Elza Fiuza, Sebastião Rodrigues e Jonas Petri, e você, que está de aniversário, não me avisou, mas não tem importância não. Mesmo assim, eu quero desejar a todos vocês aniversariantes de hoje muita paz, muita luz, muito amor e principalmente, gente, muita saúde. A saúde é fundamental. A gente só dá valor quando perde ou vê alguém da família da gente perdendo, né? Então, cuide da sua saúde, que esse é um bem precioso demais da conta. Eu vou pedir minha amiga Márcia Ferreira para ela trazer o Salmo 108, que é o que eu desejo para todo mundo. A oração pela vitória. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Salmo 108. O meu coração está firme, ó Deus, bem firme. Eu cantarei hinos em teu louvor. Acorde, meu coração. Minha harpa e minha lira acordem. Eu acordarei o sol. Ó Senhor Deus, eu te darei graças no meio das nações, eu te louvarei entre os povos. O teu amor está acima dos céus e a tua fidelidade chega até as nuvens. Ó Deus, mostra a tua grandeza nos céus e que a tua glória brilhe no mundo inteiro. Salva-nos com o teu poder. Responde à nossa oração para que o povo que tu amas seja salvo. No seu templo, Deus disse: quando eu vencer, dividirei a cidade de Siquém e repartirei o vale de Sucote entre o meu povo. Gileade é meu, e Manassés também. Efraim é o meu capacete, e Judá é o meu cetro de rei. Porém, Moabe será a minha bacia de lavar, e eu jogarei as minhas sandálias sobre Edom, como um sinal de que esse país é meu. Eu cantarei a minha vitória sobre os filisteus. Ó Deus, quem me levará para dentro da cidade protegida por muralhas? Quem me guiará até Edom? Será que de fato nos rejeitaste? Será que não vais marchar com os nossos exércitos? Ajuda-nos a combater o inimigo, pois o auxílio de seres humanos não vale nada. Com Deus do nosso lado venceremos, Ele derrotará os nossos inimigos. Que beleza esse salmo, né? O Salmo 108, Oração pela Vitória, que faz parte do CD de Salmos que a Márcia Ferreira gravou. São 30 salmos que você pode comprar o CD por apenas R$15. Sai 50 centavos o salmo, baratinho, né? Naquela hora assim de mais angústia, que você está assim meio aperreado, como dizem os baianos, né? Você bota o salmo ali, o CD, escuta uns 2 ou 3 e tal, com certeza que você vai melhorar o estado de espírito, viu? Você pode mandar o seu nome e endereço para marciaferreiracantora@gmail.com. marciaferreiracantora@gmail.com. Você diz, olha, eu quero comprar o seu CD de Salmos, ela manda pelo Projeto Confiança, junto vai o número de uma conta, depois quando você receber, o correio vai entregar na sua casa, você vai até uma agência da Caixa Econômica Federal ou numa loja de loteria e faz o depósito. Viu? R$15, já com despesa de correio, tudo é só os 15, tá bom? Os meus afilhados Eliane e Samuel, amor, já tô indo. Meninos do Brasil, Eliane e Samuel, amor, já tô indo, a composição é deles mesmo, viu? Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá. Aí sabe cantar, Belmonte Amaraí, pé de cedro. Foi no belo Mato Grosso, há 20 anos atrás. Naquele tempo querido, que não volta nunca mais. Nas matas onde eu

mesmo sem porquê. E não demora, porque quero o seu beijo toda hora. E sem porquê, já tô pensando em nós agora. Me lembro de não te esquecer. E mesmo sem porquê, você me ignora. Você finge que não vê meu amor. Será um jeito de falar que se eu quiser vou ter que lutar? Porque só você me faz também como ninguém mais faz. Porque eu quero sempre mais. Quero seu beijo toda hora. E sem porquê, já tô pensando em nós agora. Me lembro de não te esquecer. E mesmo sem porquê. E não demora, porque quero seu beijo toda hora. E sem porquê, já tô pensando em nós agora. Me lembro de não te esquecer. Mesmo sem porquê, você me ignora. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Lucas e Igor Lima, Por Quê? Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte, para você ligar das 8 da manhã até as 7 horas da noite, de segunda a sexta-feira, é o 61-3352-6993. 61-3352-6993. Esse telefone serve para você fazer contato com qualquer programa da Rádio Estúdio Brasil. O meu programa, o programa do Adelson Moura, da Márcia Ferreira, do Maurício Faz, do Diego Valadares, do J. Brita, todos os nossos programas lá, você pode ligar no 61-3352-6993 e deixar o seu recado, tá bom? Atenção, meninos! A turminha do cabelinho arrepiado. Olha, vocês vão para a sala de aula e vocês prestem atenção. Vocês estão cantando ruim demais, viu? Presta atenção, porque eu vou trazer um grande professor. A Faculdade da Música apresenta o mestre Ivan Lins. Lembra de mim? Lembra de mim.